ser julgado. Quem quis pôr um fim deverá ser julgado. Quem quis pôr um fim ao plano de amorização do nosso mundo, viola-me elétrica. Viola-me elétrica. Pensar várias vezes em ser um kamikaze. Pensar várias vezes em ser um kamikaze. Apertado e cordial, e dar um abraço apertado e cordial ao primeiro because